era mata. Ao voltar de tardezinha, já não encontrei mais nada. Encontrei o teu desprezo e a casa abandonada. Encontrei o meu lar triste com suas portas fechadas. Eu pensei em ser feliz com toda sinceridade. Nosso mundo, meus amigos, está cheio de maldade. A ingrata abriu pra ela as portas da falsidade, e fechando para mim as portas da felicidade. Calou fundo em minha alma o desprezo deste alguém. Ao me ver desamparado neste mundo sem ninguém, eu fui ao altar de Deus perguntar pelo meu bem, mas as portas da igreja estavam fechadas também. Por que será que um homem precisa sofrer assim? Resolvi embriagar e nesta dor dar um fim. Também encontrei fechada as portas do botequim. Somente as portas do mundo estavam abertas para mim. Drama triste da vida, desempenho meu papel. Aquelas portas fechadas me atiraram assim ao léu. Quando acabar minha vida e o meu destino cruel, eu peço a Deus que não feche pra mim as portas.